Assine ao lado do X e reconheça mano, sua firma. Veja no X de pé. Mano, tá chamando o salve. Opa, cansado. Certo. Eu não ouvi. Ei, liga lá os manos, manos Ribeirão Preta, nós decentemente. Decentemente representando, lá no fundo do sistema, no sofrimento, no esquecimento, na rotina do veneno, atrás das grades, sonhando com a liberdade, na simplicidade, personalidade e firmeza, correria ativa sem deixar cair. Quem é da quebrada, solta a voz aí. Saudações, meu truta, encarqueirado na cela, 4 e 3, 4 e 6 de testa. Na solidão, no desprezo, dos parceiros. Lado a lado no mundão, mas na detenção. Nem te escreveram, consegue o texto. Destino da carta sem retorno, sem visita. Tente não ficar louco e sobreviver. No terreno na revolta, e de muleto velocidade a 10 por hora. Tique, tique, tique, não perca tilho, sou eu quem ligo. Mundão tá poluído demais, uma parte envolvido. Ponto 40, o guerreiro quer a guerra. Na intenção do mal, sobe bop do terror e das trevas. Disposto a explodir o barato, mó atiração. Pulo poder intermédio a milhão. Espero que sobreviva a atitude ou proceder. Quem mata inocente tem que se foder. Eu não ouvi. Eu não ouvi. Mano, certo. Seja não se esquece fé. Não perca fé. Manos aqui mandam um salve. Fala na grade. De bomba, tanta gente. A maioria é sangue bom. Falou, mano. Seja não se esquece fé. Não perca fé. Maluco, eu tô ligado, já ganhei o veneno. Que é viver aí dentro, na febre do perrê, na deprê de viver. Um dia após o outro que parece não ter fim. Nem daí, nem de cá, aguentar mais esperar. De domingo a, também cumprem a sentença. Se a mina trincou e os truta mandou o produto que ameniza o sofrimento. Firmou, mas aí sangue bom. Tem muita patifaria que rola no mundão. Tem cara certo, tem cara que não é certo. Catamina de detento. Meu pezinho talareco. Se cair vai pedir era, pra mano. Subir. E daí? O seguro sobe, vai sobe. Dividir com tipos da espécie. Se tiver no mundão, sobrando vacilão, um pipa, e aí? Borrou o chão. Cola na grade, negrete. Dá um tempo no back. Tô com uma ideia pra bolar com você que me conhece o suficiente. Já trincou comigo e com vários da antiga. Imagino, só imagino como deve ter sido. Como pesou a sua, assim que você soube. Perdeu seu filho, JP de 4 anos. Sem palavras, fica o nosso salve. Eu não ouvi. A maioria é sangue bom. Seja, não se esquece fé. Não perca fé. Vamos dar que manda um salve. Cola na grade. Abracadabra pra representar, certo? Branco da Rocha, Mirajo e Hortolândia. Sumaré, Araraquara, Criolândia. Presidente Venceslau, Pinheiro. Valparaíso, Mirandópolis, Rio Preto. Terra de Vasconcelos, Marília, Andradina, Carandiru. Vila Branca, Presidente Bernardes, Alves de Carvalho, Governador Valadares. Aê, aqui quem fala é Nebulê, moro, vou deixar meu salve aí, das minas lá de Altinópolis, pra Cadeia 2 de Ribeirão Preto. Aí o E3, sem esquecer de vocês, é nóis. Aí, do lado de cá é WP, pra quem não joga com a polícia, eu vou mandar um salve pra São Simão, Dumont, penitenciárias, colônias e cadeias. De todo o Brasil. De todo o Brasil. Perigo é viver.